La société Adopt Speciality, forte de ses 25 années d'expérience dans le domaine du café et proposant des produits exclusifs de grande qualité pour les professionnels de la restauration et de l'épicerie fine, recherche un technicien polyvalent de maintenance, homme ou femme. Avec ou sans expérience, l'entreprise s'engage à vous donner une formation adaptée au poste. Ce technicien devra diagnostiquer et traiter toutes sortes d'incidents, réparer les équipements de restauration avec le matériel adéquat, faire de la maintenance préventive sur le parc des machines des différents clients. Il devra être en possession du permis B et savoir parler français et portugais. Une formation dans le commerce serait un plus. Si vous êtes intéressé par cette offre d'emploi, merci d'envoyer votre CV sur adopt.speciality@outlook.fr. Oui, et c'est le samedi 3 février 2024. Radio Arc-en-Ciel organise son bal des amoureux au Bail d'Ouj Namoulach. Pour la première fois sur Orléans, Zermaro et son orchestre venu du Portugal. La première partie sera assurée par DJ Mocker. Vente des billets en pré-vente à 15€ dans les locaux de Radio Arc-en-Ciel ou au 07 60 18 65 41 ou bien au 02 38 43 50 0. Prix du billet sur place, 20€. Enfants de moins de 10 ans, gratuit. Réservez vite et venez nous rendre visite le samedi 3 février. Ouverture des festivités à partir de 20h avec un service snacking sur place. Le 3 février à la salle de Montition à Saint-Jean-de-Blanc, le grand Zé Amaro et son orchestre, venu du Portugal. Et DJ Mock nous fera danser au départ, mais aussi à la fin. Reste avec nous. Une organisation à Radio Arc-en-Ciel. Levanta o braço, bate com a bota no chão. Tira o chapéu e põe a mão no coração. Levanta o braço, bate com a bota no chão. Tira o chapéu e põe a mão no coração. Bye. conto que contigo eu me amarro. Pois teu cheiro tem um sabor que me atrai. Só não é bom quando você diz que vai embora. Oi, vem bailar, vem dançar, solte o corpo. Bom demais ter você comigo, amor mio. Te pegar, te abraçar, te encher de beijo. Então, muito bom dia a todos e a todas. Ora, hoje somos sexta-feira, dia 5 de janeiro de 2024. Ora, estão na presença de Lourenço com mais uma emissão, com o fim de semana à porta. Ora, espero que vocês estejam todos bem aí desse lado. E para quem trabalha, um ótimo dia de trabalho. Para quem está de férias, um ótimo dia de férias também, que estão-se a acabarem. E também para quem viaja, que tenha uma ótima viagem, tudo de bom e muita saúde. E para quem fica à escuta da Rádio Arcancel 96.2, fiquem bem onde vocês estão, na sua casinha ou do, no trabalho, e escutem estas belas músicas que a gente passa aqui, ou que eu passo aqui das 9 ao meio-dia. Ora, então vamos continuar, e vamos com a Renata Passa, Fica Aqui Amor, e vamos continuar com os nossos Sons da Terra. E então, uma ótima manhã para todos, e até já. O tempo volta para trás.

sempre para mim. Tu eras aquela mulher por quem eu andava sempre apaixonado. Tu eras aquela mulher que jurava viver sempre a meu lado. Tu foste aquela mulher que um dia me deixou e foi embora. Quando passo por ti ainda choro, quase imploro, volta para mim. Quando passo por ti choro, porque te adoro, volta para mim. Tu eras aquela mulher por quem eu andava sempre apaixonado. Tu eras aquela mulher que jurava viver sempre a meu lado. Tu foste aquela mulher que um dia me deixou e foi embora. Quando passo por ti ainda choro, então vimos de escutar Bandaluza, eras para mim mulher, e continuamos e vamos então continuar com quem? Com a nossa Maria Teresa, e vai ser um fadinho. E então quanto à nossa meteo, estamos com 5 graus a 10 durante o dia, e vamos escutar este belo fado. Então fiquem bem e passem uma ótima manhã na companhia da Rádio Arcanciano. Faria, muito bom dia. Como vai o senhor? Eu vou bem, o senhor também vai, não vem? Por te não ver, por te ver eu choro agora. Ah. Mas choro só por querer. Ah, já dá uma tirada alta, né? É que vais. Mas choro só por querer, querer a toda hora. Nas horas da nossa vida, cada hora Até o dia nascer, vida boa é pra viver. E chega a meia-noite, DJ, aumenta o som. Tudo canta a melodia sem sair de tom. Quem não sabe, sento uma vontade louca pra dançar. Ninguém consegue parar, quero ver as mãos no ar. Tudo a dançar. Vida boa é pra viver. E chega a meia-noite, DJ, aumenta o som. Tudo canta a melodia sem sair do tom. Quem não sabe, sento uma vontade louca pra dançar. Ninguém consegue parar, quero ver as mãos no ar. Tudo a dançar. Então estamos à escuta de Rui Bandeira, tudo a dançar com as mãos no ar. Então vamos, toca a dançar que daqui a pouco vai haver mais. Força e uma ótima manhã que eu desejo e muita saúde para vocês. E continuamos outra vez com o nosso Bandalusa, Zumba Zumba Trick Trick. Meninas da discoteca, ouçam bem que eu vou falar. Cuidado com os rapazes que vos querem apalpar. Querem todos Zumba Zumba e depois há um catracumba que nem Deus ouve-os falar. Só pensam no triqui-triqui, em canecos e ser fixe e ter motas para chispar. Não se deixem ir na bola, que eles batem mal da tola e só vos querem usar. Tudo o que eles querem é o zumba, zumba. Tudo o que eles pedem é o triqui-triqui. Tudo o que eles querem é o zumba, zumba. Em discotecas e nos piqueniques. Tudo o que eles querem é o zumba, zumba. Tudo o que eles pedem é o triqui-triqui. Tudo o que eles querem é o zumba, zumba. Em discotecas e nos piqueniques. Música. pais já estão deitados e nem podem imaginar que andam logo esperados a tentar desengatar. Querem todos zumba, zumba e depois há um catacumba que nem eles ouves falar. Só pensam no trique-trique, em canecos e ser fixe e ter motos para chuspar. Não se deixem ir na bola, que eles batem mal da bola e só vos querem gozar. Tudo o que eles querem é o zumba, zumba. Tudo o que eles pedem é o trique, trique. Tudo o que eles querem é o zumba, zumba. Em discotecas e nos piqueniques. Tudo o que eles querem é o zumba, zumba. Tudo o que eles pedem é o trique, trique. Tudo o que eles querem é o zumba, zumba. Em discotecas e nos piqueniques. Então, e continuamos com o nosso Bandaluza Zumba Zumba Trick Trick e vamos continuar com Nuno Portugal. Ora, e marmelada e boa marmelada. Maria. Ora, vimos de escutar Nuno Portugal e vamos continuar então com Nós Unidos. Venha quem vier, a melhor sogra do mundo. E estamos à escuta de Tiago Maroto, a sogra da minha mulher. Ora, então são 9 horas e 54 minutos, estamos quase na nossa primeira hora de entrada, de que tem por título não é das manhãs românticas, é do fim de semana à porta. Ora, e espero que vocês estejam a passar uma ótima manhã na nossa companhia. Continuamos então com Manuela Tenori, meu lindo beijar-flor. Oh, meu lindo beijar-flor, sai voando por aí, me ajude a descobrir onde está o meu amor. Você tem asas ligeiras, seja minha mensageira, me ajude, por favor. Oh, meu lindo beija-flor, não me deixe sofrer tanto, faça aliviar um pranto deste pobre sofredor. Oh, meu lindo beija-flor, voa, voa sem parar, até você encontrar que me deixou. Oh, meu lindo beija-flor, sabe muito bem que eu não sei viver sem ela. Oh, meu lindo beija-flor, vou em qualquer direção, mas traga ela de volta pra ter paz no meu coração. Já nem sei mais o que faço, já nem sei mais o que sou. Me tire desta amargura, oh meu lindo beija-flor. Já nem sei mais o que faço, já nem sei mais o que sou. Me tire desta amargura, oh meu lindo beija-flor. Não me deixe sofrer tanto, faça aliviar o pranto deste pobre sofredor. Oh meu lindo beija-flor, voa, voa sem parar até você encontrar a mulher que me deixou. Oh meu lindo beija-flor, volte com notícias dela. Você sabe muito bem que eu não sei viver sem ela. Oh meu lindo beija-flor, vou em qualquer direção, mas traga ela de volta pra ter paz no coração. Já nem sei mais o que faço, já nem sei mais o que sou. Me tire desta amargura, oh meu lindo beija-flor. Já nem sei mais o que faço, já nem sei mais o que sou. Me tire desta amargura, oh meu lindo beija-flor. Para não perder o amor que é todo teu e ama para valer.

sonhei. Com ela vivi, com ela vivi, e acho que não esquecerei. Escutar o Marante, Olá, Olá, Tramontana, e vamos continuar com o nosso Jorge Ferreira, Minha Mulher. Então, espero que estejam a passar uma ótima manhã na nossa companhia, na companhia da Rádio Arcanciel 96.2, e vocês estão na presença de Lourenço com a emissão O Fim de Semana à Porta. Passo o dia inteiro pensando, meu pensar vou-te amando, miragens para mim tão reais, e à noite ao olhar eu vejo tua boca acender um beijo, e amo cada vez mais. Quanto mais amor houver, mais amor terei para dar. A ti, ó minha mulher, e viver a vida a amar. Vou-te amando pouco a pouco, cada vez um pouco mais. Eu te amo como louco, amor terei para dar. Adeus, minha mulher, e viver a vida amar. Acender um beijo e amo cada vez. Hoje tu sofres Ora, então vimos de escutar Paulo Ribeiro, Falso Amor. E vamos continuar com quem? Com Soul, a dança da mãozinha. Ora, então, boa escuta e muito bom dia para vocês. Agora todos comigo, um passo para a frente e outro para trás. Remexe o teu corpinho, tu vais ver quem és capaz. Agora todos juntos, com os braços no ar, tira os pés no chão e começa a dançar. Agora todos juntos, com os braços no ar, tira os pés no chão e começa a dançar, dançar, dançar, dançar. Levanta a mãozinha, passa na barriguinha, estamos à escuta então de quem? De Mike da Gaita. Vamos para o Chantier. Então, que, para todos que estão no Chantier, muita, muita coragem para eles. Quero levantar, tenho que ir para o Chantier e os homens buscar, levar o material para o Mana não ralhar. Se cheguei atrasado, a culpa foi da mulher. Tive que fazer a gamela, nem tinha lá talher. O cimento já está pronto e a truela descansar. Não

Ora, e vimos de escutar então o agrupamento musical de A Paisão Longe de Ti, que foi pedido da parte de Cefaria. E vamos continuar com mais uma dedicatória que tenho aqui, que é da parte de Manuela de Araújo, para o seu marido, para todas as pessoas que a conhecem, e não esquecendo Rosi e a Glória, a nossa animatriz, e também não esquecendo dos animadores, e da minha parte, meu muito obrigado, e desejo-lhe um ótimo dia e um bom ano, continuação de um bom ano. Então vamos ouvir a canção dela amorosa e preferida, que é do Tony Carreira, Resta. Então, um ótimo dia. Je te prie de rester, de ne pas t'en aller sans moi. Car ta place est ici et ma vie est finie sans toi. Si je t'ai dit des mots qui t'ont blessé de trop, pardonne-moi. Je ne vais plus m'emporter. Je te jure de changer, crois-moi. C'est bien qu'on oublie, pas comme ça sans regret, tellement d'amour. Et tu voudras refaire ce chemin à l'envers un jour vers moi. Je suis prêt à changer si j'ai pu te blesser parfois. Já arrastada das formigas. Há tanto tempo que não me dás muitos tempos.

ver o teu amor. Ai, ai, ai, que ele vai para a guerra. Então vimos de escutar os sons da terra, Laurindinha, e vamos passar aqui uma musicazinha dos Reis, que hoje são 5 e os Reis é de 5 para 6, amanhã que é o dia dos Reis. Então vamos passar esta bela música, e depois a seguir esta música vou passar uma página de pub, e a seguir venho com a minha última hora da emissão, que tem por título Fim de Semana à Porta. Então até já e um bom dia a todos. Perfume suave ao peito.

compadre. E tu achei que nem uma mola. A minha mulher fez umas migas que até chorei de contentamento. Oh, compadre, a sua mulher ajeita-se na cozinha, é? Até não ajeita, compadre. Não ajeita. Bom, eu desafio qualquer mulher do mundo a fazer uma sopa alentejana como faz a minha Maria. E já para não falar no ensopado de borrego e na sopa de cação. Oi, compadre, a minha na cozinha é uma desgraça. É uma desgraça na cozinha aqui. Eu só tenho pena que a minha à noite não tenha o mesmo empenho para certas coisas. Oh, compadre, isso é que é pior. Isso é que é pior, compadre. Olha, compadre, é que podia fazer amor com a minha mulher, hein? Oh, compadre, eu fazer amor com a sua mulher, hein? Então, mas que conversa é essa, compadre? Então é como eu lhe digo, eu teria imenso gosto em que o compadre fizesse amor com a minha mulher. Então, mas eu agora vou fazer amor com a sua mulher, mas que raio de ideia é essa, oh? É que a sua mulher é tão boa, tão boa, tão boa a fazer amor. Você podia ensinar a minha para fazer da mesma maneira. A gente diz que o Alentejo não há água, que é só seca. Só a mim é que tem que me aparecer uma poça d'água no meio do caminho. Fica seca. Porra. Ei! Ô amigo! Ô amigos! Não se importam de dar aqui uma ajuda, por favor? Qual é o problema? Fiquei com o carro empanado aqui. Aqui no meio da poça. Vocês não podem dar uma ajuda? Ai, valha-me, Nossa Senhora. Até vosso-me-se na casa do carro para não se molhar. E quem é que a gente o vai ajudar? Que é para a gente se molhar. Não, homem, não quero nada que o senhor se molhe. Desculpa uma coisa. Diga. Esse burro aí amarrado à árvore é seu? Não é um burro, é um cavalo. É seu? É nosso. Porquê? Sei lá, porque... Talvez pudessem trazer o animal até aqui, ou atavam umas cordas ao carro. E se calhar conseguimos tirar o carro aqui da poça. Até o bicho está aqui a descansar. A gente vai fazer uma maldade dessas ao animal. Oh, meu Deus do céu. Oh, meu Deus, 500 escudos. 500 escudos? 500 escudos por uma trabalheira dessas? Ai, então você me deixa lá o reboque e vai ver quanto é que lhe vai pagar. Está bem, pronto. 1000 escudos! Quanto? 2000! 3000 escudos e não se fala mais no assunto. Pois, vosso mecê fez bem pagar em dinheiro, que a gente não aceita cartões de crédito. Se o gajo vir ao Alentejo para lhe acontecer uma coisa destas. Então, vosso mecê é de onde? Sou de Lisboa, sou caixeiro viajante. Ah. Trabalho dia e de noite. Que eu tinha visto uma situação destas. Se vocês não estivessem aqui, eu sei como é que tirava o carro aqui do charco, hein? Até vosso mecê trabalha de noite e de dia. É verdade. De noite e dia. Também nós. Ah, sim? É. Em quê? Então, olha, de dia ajudamos as pessoas a atravessar esse charco. É. Boa. Então, e de noite? À noite, enchemos o charco com água. Isto é que vai aqui uma sorda. Ora, vimos de escutar então uma história dos alentejanos são tramados. E vamos continuar com a nossa Agta, Faz-te à Vida. Ser que saibas ler. Proibimos de escutar Agatha Faste à Vida. Ora, são 11 horas e 24 minutos e 58 segundos aqui nas ondas da Rádio Arcancel 96.2. E vamos continuar com as nossas músicas e tenho aqui mais uma dedicatória que é da parte de Miguel e Gil para o Sr. Braga, o cozinheiro, e Luís e o Sr. Martão. E então ele pediu para passar o Kim Barreiros... Comida à portuguesa. Quem não gosta de comida à portuguesa? Então vamos escutar esta linda canção de Kim Barreiros. Apaixonado,

Ora, devíamos escutar Némanos, Olere, Lelele. E estamos a 15 minutos do meio-dia e a 15 minutos do fim da emissão, que tem por título Fim de Semana à Porta. Ora, eu vou passar mais um tangozinho para todas as pessoas que gostam de ouvir a música do tango. Então, boa escuta e uma ótima manhã e até já. Muito bem, vimos escutar o tango de Valdemusette. E vamos continuar com a nossa Maria Lisboa, meu anjo da guarda. Então, esta música é dedicada de mim mesmo para todas as pessoas que estão doentes e que estão a sofrer e que tenham muita, muita saúde e que desejo tudo de bom também para essas todas as pessoas que estão a sofrer. Então vamos escutar Maria Lisboa, meu anjo da guarda. Tenho mais nada, só a solidão. Mesmo que eu tente esquecer, dói demais esta ferida. Jamais consigo entregar-me a outra paixão. Meu anjinho protetor, eu te imploro por favor, tira a tristeza que invade o meu peito. Sabes bem que sem ti eu já não sou ninguém.

perdi as forças e a vontade de viver, mas Deus deu-me coragem para seguir o meu caminho sem nada temer. Quantas vezes eu rezei chorando, meu Deus, não me abandonas e ensina-me a sonhar. Agora quando canto tenho uma luz que me guia para me acompanhar. Ora, pois é, Arbio, com esta linda canção que chega ao fim da minha missão, que tem pelo título Fim de Semana à Porta. Espero que vocês tivessem passado uma ótima manhã de sexta-feira, dia 5 de janeiro, e que estivessem contentes com as canções e tudo. E também desejo-vos um ótimo fim de semana a todos que estiveram à escuta da minha missão esta manhã. Ora, então marcaremos encontro para terça-feira, se Deus quiser, com mais uma emissão que tem pelo título As Manhãs Românticas. E daqui a pouco vou-vos deixar com a RDP Internacional para escutarem as informações lá de baixo também, para saberem alguma notícia lá de baixo. Ora, então, uma boa continuação de um bom ano e desejo-vos a todos muita, muita saúde. É o que eu desejo a todo mundo e que todos nós, que tudo corra bem este ano. Ora, vamos então acabar com a missão. Vou-vos deixar com a RTP Internacional. Tchau, tchau e até terça-feira, se Deus quiser. RDP Internacional. Longe da vista. Perto do coração. Horas da manhã no continente e na Madeira, 10 horas da manhã nos Açores.